Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há 22 anos sendo transmitido pelas ondas do rádio e agora estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. E você que está nos ouvindo, participe. Envie as suas dúvidas e os seus comentários. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e pela USE de Piracicaba. E o programa existe por vocês que nos honram nos quatro cantos do Brasil. E a todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, hoje é o dia 4 de julho de 2021, uma linda manhã do inverno brasileiro, um pouco frio em Santa Bárbara do Oeste, mas muito agradável para a gente conversar sobre a doutrina espírita. E olhando essa imagem do Parque dos Ipês, estamos aptos a nós começarmos o programa desse dia. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos e mais uma vez um prazer imenso, né, de participar desse programa e podermos refletir a respeito da doutrina dos espíritos. Apesar de eu, de nós três, a gente sempre começar um pouco antes, né? Sim. E elucubrar bastante a respeito de diversos assuntos, mas que nós possamos aí servir ao público que nos ouve com as nossas reflexões de hoje. Bom dia! Muito bom. Muito bom dia, meu amigo Allan Diniz Souza. Bom dia, meu querido Geraldo. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos que já estão nos acompanhando. Nessa manhã deliciosa, né? Estamos numa manhã de clima, para mim é clima de montanha, coisa mais gostosa do mundo. Muito bom, bom programa para nós. Muito bem. Meus amigos, o programa de hoje tem o título A Criação do Universo, que é o mesmo título que encontramos no livro A Gênese, de Allan Kardec, e que ele aborda o começo de tudo, o começo da formação dos mundos, a primeira criação, a criação do universo. E como essa introdução, eu escrevi assim, no item 17, Allan Kardec sinaliza o caminho por ele utilizado para entender a criação universal. Abre aspas, é o que Kardec escreve. Depois de havermos remontado em direção à fonte escondida da qual emanaram os mundos, como se fossem as gotas d'água de um rio, consideremos a marcha das criações sucessivas e de seus desenvolvimentos seriados. Fecha aspas. E eu escrevo. Nessa frase, a palavra remontar tem o significado de recompor. Kardec estudou, pensou, reviu o que estudou, pensou de novo, ouviu os espíritos, refletiu em suas palavras e foi refazendo passo a passo os possíveis acontecimentos da criação universal. O estudo aprofundado, unido às informações dos espíritos, foi a sustentação de suas palavras. Muito bem. Por que eu escrevi isso? Porque ao ler Kardec, a gente percebe que aquilo foi fruto de muita reflexão e de muito estudo. Não é um dogma projetado, alguma lei imposta. É fruto de estudo. E ele coloca para dividirmos esse assunto com todos aqueles que nos ouvem. E é esse tema, é nesse espírito que vamos falar hoje sobre o livro A Gênese. Muito bem, e para iniciar o primeiro bloco do programa, selecionamos aqui do livro Fonte Viva, o capítulo 82, com o título Quem Serve, Prossegue. E a frase escolhida foi uma frase de Jesus, que está no Evangelho de Marcos, quando ele diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E lendo essa frase, Emmanuel escreveu: a natureza em toda parte é um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. Os olhos atilados observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. A cova serve à semente. A semente enriquecerá o homem. O vento ajuda as flores, permutando-lhe os princípios de vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar. O mar faz a nuvem fecundante. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra de hora a hora, dando carne e sangue em benefício dos homens. Infere-se de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra mil recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve-se. Quem reclama excessivamente dos outros por não estimar a movimentação própria na satisfação de necessidades comuns, acaba por escravizar-se aos servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe ponha à mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. Aprendiz do Evangelho, que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto companheiro fiel da Boa Nova está informado de que Jesus veio para servir e desvela-se em benefício de todos até o fim da luta. Se há mais alegria em dar do que em receber, há mais felicidade em servir do que em ser servido. Quem serve, prossegue. É, com essa lição, a gente começa a entender por que Jesus resumiu tudo, né? Em amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Quando nós conseguirmos amar ao próximo como a nós mesmos, de forma automática, nós não precisamos fazer mais nada para a nossa evolução. É uma coisa natural, que você com essa prática, você elimina o egoísmo. O egoísmo é extirpado da nossa vida quando nós colocamos no automático servir ao próximo. E ele tem uma frase aqui que eu assinalei, que é o resumo de tudo, né? A criatura que serve pelo prazer de ser útil, progride sempre e encontra mil recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. A evolução, Geraldo, se dá no plano individual. Do plano individual é que parte para o plano coletivo, mas a evolução se processa individualmente. A gente pode fazer o que quiser para os filhos. Eles só vão evoluir por si mesmo. Por mais que a gente se esforce, por mais que a gente deseje, se não houver essa introspecção por parte deles, eles vão ficar marcando passo. E essa lição, como, né, é gozada que todo domingo a gente chega sempre no mesmo lugar comum, né? Essa lição é maravilhosa. Realmente, esse livro, aliás, os quatro livros, né, de cabeceira aí do Emmanuel são livros fantásticos. Cada lição é um manancial, né, de informações. Quando nós chegamos a agir dessa forma, já conseguimos tudo que é o intento nosso, né, no sentido de evoluir, de progredir, de crescer. E que todos nós possamos entender isso, a partir do entendimento que nós possamos nos esforçar para realizar isto. Que assim seja. Alain, quem serve, prossegue, Alain. Rapaz, essa é uma lição difícil, talvez uma das lições mais difíceis de ser aprendida. Eu acho que a grande maioria de nós, seres humanos, aprendemos isso, não sei se é tarde, porque nós falamos aqui de uma evolução de um espírito, né, que é imortal, mas aprendemos no atual estágio evolutivo que nós nos encontramos, mais tardiamente do que poderíamos. Porque se a gente aprendesse isso, aprendesse, que eu digo, é de realmente aprender, de conhecer e adotar como ensinamento. Desde sempre, a vida é mais fácil, né? Aquela pessoa que se habitua a ser servida, como ela sofre? Como ela sofre? Ela fica exigindo benefícios para ela que ela já não que ela, primeiro, que ela não precisa, segundo, que eu estou querendo achar uma palavra aqui, assim, que me sumiu aqui. Assim, ó, eu desejo algo que é intangível, ser servido sempre. A vida não é de ser servido, é de servir. Então, eu fico desejando o impossível, né? Eu fico no desejo de ter o impossível. Não, eu nasci para ser servido. Às vezes, eu lamento... Ela se acha merecedora. Ela se acha merecedora de ser servida. E o dia que ela não é, e isso é sempre, né? Porque nem todo mundo no mundo está aí para servi-la, ela fica alterada. Por que que aquela pessoa me tratou desse jeito? Porque, ao contrário, se você está no mundo para servir, quando você é servido, você fica até chateado, você fala assim, não preciso disso. Obrigado, querido, deixa que eu mesmo faço, eu mesmo peço. Então, há uma inversão de valores. E quando eu digo ser humano, encaro a ideia de servir, eu estou muito mais próximo de eliminar de mim o egoísmo. Porque é um trabalho, é uma ação, o servir, que tira de nós o orgulho, a vaidade e, lógico, em consequência, o egoísmo. Eu estou no mundo para o próximo, não estou no mundo para ser servido. Se todo mundo tivesse essa amplitude de entendimento, mas de verdade, não uma amplitude de entendimento superficial, mas uma amplitude de entendimento disso. Eu estou no mundo para servir. Nossa Senhora, o mundo seria extremamente mais agradável de se viver. Mas nós vamos chegar lá. Nós não podemos desanimar, não podemos exigir nem de nós, nem do outro, que a gente ainda não tem capacidade de fazer. Então, passo a passo, a gente vai chegando nesse nível de entendimento. E, logicamente, que bom que a gente recebe uma mensagem dessa que nos traz a lembrança desse assunto e nos traz uma lembrança oportuna ainda nesta hora que temos capacidade mental de aprendermos a servir e não ser servido. É isso aí, meu amigo Geraldo. Eu achei muito interessante esse capítulo, porque existe uma frase que eu costumo dizer aos meus filhos, que é o seguinte: a maneira mais fácil de educar é você dar o exemplo. Porque o exemplo sensibiliza de uma tal forma o filho que aquilo passa a fazer parte das reflexões dele. O que a gente observa hoje, as pessoas olham muito de dentro para fora, mas as pessoas não olham de fora para dentro, não refletem, não pensam. Então é importante a gente começar a passar para as crianças que o importante é servir. Hoje, na linguagem popular, na linguagem comum, todo mundo interpreta que você sentado numa mesa e alguém lhe servindo, isso é felicidade. Vende-se essa imagem. Ah, eu vou ganhar na Mega Sena, eu vou ter 10 empregados, eu vou ser servido. Como se isso fosse a felicidade. Mas isso não é a felicidade. E aí o Emmanuel, ele tem a raiz de ser um professor quando ele ensina. Tudo na vida, nesse nosso universo da Terra aqui, tudo está encadeado no mecanismo de servir. Ele fala, o servir é o normal. O anormal é não servir. Então, quando você vende a imagem de que ser feliz é você ser servido, você está trabalhando contra um entendimento melhor. A criança cresce, vira adolescente e vê o pai querendo ser servido. Ele fala, eu vou copiar o meu pai, porque o meu pai é o meu exemplo. Então, eu acho que tudo começa com a educação. E uma outra coisa que me veio ao pensamento, que hoje a gente vê curso de tudo, né? Curso de oratória, curso de leitura, mas eu vejo poucos cursos de reflexão. Ninguém se dedica a refletir. Parece que refletir é uma perda de tempo. E eu observo que o Kardec fez aqui, aquilo foi fruto de reflexão. O que o Emmanuel, quando foi escrever esse livro, ele refletiu. Não foi uma coisa que ele escreveu num papel de pão. Ele refletiu, foi no Chico, vamos escrever isso daqui. Então, ele refletiu. Eu acho que talvez hoje falta um pouco mais de organização e de reflexão. Então, eu queria acrescentar um fato nesse nosso primeiro quadro hoje. Eu queria que vocês dois relacionassem esse assunto com a boa vontade. Nossa, maravilhoso, né? Maravilhoso. Realmente, Luiz, também não adianta você servir de má vontade. Você tem que servir com amor e com boa vontade. Você tem toda a razão. Acho que o seu complemento foi muito feliz. Você sabe que você falou de cursos aí que não tem hoje, né? O Rubem Alves, ele fala que falta um curso de escutatória. Excelente, quando a gente escuta o outro, nós passamos a entender a sua necessidade e a gente serve melhor, sabe? Não adianta também servir do jeito que eu quero servir, né? Ah, não, que eu posso fazer isso, se quiser, quer, se não quiser, se vire. Servir é servir justamente na necessidade da pessoa, não na sua, né? Não no seu modelo de necessidade. Então, é importante realmente esse assunto. Começamos bem o programa hoje. E uma coisa que é verdade, assim, o Chico Xavier, ele demonstrava sempre, quando ele ia atender aquele público, 1.000 pessoas, 1.500 pessoas, ele tinha o prazer de atender. Esse prazer que a gente procura desenvolver no programa, ele tinha o prazer de conversar com as pessoas. Isso era mágico, isso era fantástico. Muito bem, meus amigos, agora vamos para o segundo bloco do programa. Parábolas e ensinos de Jesus. E hoje é um assunto que particularmente eu gosto muito, que é o exame das religiões. E o texto que o Caibá seleciona do Evangelho é um texto pequeno. E a explicação do Caibá, muito feliz, como sempre. Mas eu vou ler só esse textinho pequeno. Exame das religiões registrado em Mateus. Abre aspas. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Adoram-me, porém, em vão, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Fecha aspas. Luiz. Toda a ciência, quando ela sofre a interferência de charlatões, né? Criaturas que incluem nessa ciência coisas da sua cabeça, ela é extremamente prejudicada por essas interferências. Porque, infelizmente, as pessoas associam, né, mais a essas interferências do que ao espírito da coisa. A religião, ela sempre teve o significado de religar, né? E esse religar é fantástico. É uma coisa, é uma volta ao ponto de onde saímos, né? Seria mais ou menos assim: Deus nos soltou simples e ignorantes, e nós temos que voltar para Ele, pela nossa reflexão. Mas, infelizmente, as religiões, ao longo dos tempos, né, foram inserindo-se dentro desse termo religião os seus pensamentos, os seus dogmas, as suas formalidades, e aí elas prejudicaram mais do que ajudaram. E isso, inclusive, você hoje observa que tem criaturas que são ateus por causa da atitude das religiões. Então, elas associaram as religiões com Deus, como se fossem os representantes de Deus na Terra. Então, se isso é o representante de Deus, é autorizado por Deus, Deus não presta, Deus não existe. E isso realmente é uma verdade, e nós temos que aprender a discernir, nós temos que aprender a tirar das coisas a sua essência. E, na realidade, hoje, o que nós temos que fazer com relação às religiões dogmáticas é mais livrar-se dos seus conceitos, das suas teologias, do que utilizar essas teologias para compreender esse religar-se. Então, nós temos que fazer um exercício, primeiro, de compreensão. Aquele que é injusto, mas existem milhares de criaturas que estão afastadas de Deus pelo desserviço que a religião fez ao longo de todos esses séculos. E cada um dessas religiões, cada um desses elementos que introduziu essas práticas, sem sombra de dúvida, ele está pagando, né, ao longo das suas reencarnações, e talvez nós três estejamos envolvidos nisso, o preço daquilo que deu consequência a esse tipo de coisa. Porque, realmente, o dogmatismo, ele fez um desserviço fantástico à noção da existência de Deus. E se nós temos hoje a doutrina espírita, que é um buscar, né, a esse Deus redivivo, a esse evangelho redivivo, nós temos que tomar muito cuidado para que a gente não torne essa doutrina, ao final, uma nova formalidade, um novo dogmatismo na busca desse conceito. É isso aí, Geraldo. Muito interessante sua colocação, Luiz. Alan. Eu fiquei aqui pensando aqui nesse assunto, sabe? Esse assunto é profundo. Sim. É, inclusive, já foi, foi e é, né, palco de muitas discussões no nível escolar, né, se coloca ou não o ensino da religião obrigatória, como eles proceder, né, como proceder no ensino religioso. Então, assim, esse é um assunto muito, muito importante, mas ele é levado meio de qualquer jeito, né? Então, há de se tomar muito cuidado. A gente falava aqui há pouco tempo da necessidade de ler de tudo e reter o que é bom, né? É a frase do nosso querido Kardec, Paulo. Né? Paulo, leia de tudo e retenha o que é bom, né? Então, esse reter o que é bom, será que a gente tem praticado? Será que realmente a gente tem observado e lido, né, e estudado de tudo? É lógico que não, porque a gente não tem tempo, né? A gente acaba focando em algumas áreas do conhecimento e deixa muitas coisas de lado. Então, de um tempo para cá, eu venho buscando estudar assuntos. Um determinado assunto, eu pego aquele determinado assunto e faço de tudo com ele. Leio os outros pontos de vista, leio as réplicas, leio os contrapontos, porque através dessa leitura eu vou enriquecendo naquele assunto. É lógico que eu queria ler 20 outros assuntos, mas eu não tenho jeito, não consigo ler de tudo. Eu tenho que ler uma parte. Como eu só tenho uma parte para ler, eu escolho leitura. Mas que a nossa leitura não seja tendenciosa, sabe? Que a leitura religiosa nossa seja para como educar, não a nós, mas ao outro, através do exemplo, como o Geraldo vinha falando, que ele fala para os filhos dele, sabe? Que a gente consiga educar uns aos outros nesses compromissos, nesse comportamento, mas de uma forma que não seja dogmática, que não seja imposta. Por exemplo, o Espiritismo nos serve, mas talvez não sirva para todos. Paciência, a gente não pode ter aquele egoísmo de achar que o Espiritismo é a salvação de tudo e de todos. Para nós é, mas não é para todo mundo. Então, como a gente pode fazer isso, né? A gente vai continuando a exemplificar aquilo que nós aprendemos. A gente vai continuando a fazer, a pôr em prática aquilo que teoricamente estudamos. A gente vai se esforçando em fazer algo melhor daquilo que nós temos na mão. Mas é importante a gente lembrar, e sempre, né, o porquê que nós estamos estudando a religião, né? E eu gosto da comparação que Mateus traz para nós, né? Que é semelhante, esse que estuda o reino dos céus, é semelhante a um pai de família, que do seu tesouro de conhecimentos tira coisas novas e velhas, sabendo a hora de usá-las, sabendo a hora de falá-las, sabendo a hora de calar também, para que realmente a transformação aconteça através do seu comportamento, e este exemplo arrasta mais do que a sua fala. É isso aí, Geraldo. Luiz e Alan, e queridos ouvintes, eu acredito que um movimento interessante da criatura humana seria aquele movimento de ele olhar nas religiões o que tem do homem ali, o que o homem colocou em cada religião. O homem, que eu digo, é o ser humano em toda a sua história. E eu fico imaginando todas as religiões, e aqui não estou criticando nenhuma, mas assim, eu fico imaginando como Jesus se sentiria se estivesse presente nas nossas reuniões espíritas. Como Jesus se sentiria se estivesse presente nas outras religiões. O que ele observaria? O que tem do homem? O que foi acrescentado do homem em cada religião? Talvez esse fosse um movimento interessante do homem, ao olhar qualquer coisa, ver o que tem do homem, o que tem do divino. E quando a gente faz esse exercício, é como se fosse uma cebola, você vai tirando as cascas, vai sobrando uma essência, que ela é simples e bela. Como diz o Fonte Viva, servir ao outro, servir ao próximo. Você viver em identidade com essa divindade. Tudo o mais não tem importância. Se eu estou vestido de branco, de rosa, se eu tenho um chapéu, se eu não tenho um chapéu, isso não vale nada. Para a religião, para Deus, a liturgia, o simbolismo, isso não vale nada. Isso vale para o homem, que o homem, muitas vezes, por ser tão disperso, ele necessita da liturgia, ele necessita do movimento, ele necessita de música, senão ele não consegue se ligar. E ele acaba, no final das contas, ficando mais ligado nas cascas do que na essência. E ele acaba sendo um mestre das cascas, e a essência é esquecida. E quando eu vejo o Espiritismo, eu procuro ver o que tem do Kardec nesse livro. A sensação que eu tenho é que tem quase nada ou muito pouco. Aqui ele tentou reproduzir ao máximo o pensamento dos espíritos. Aquilo que para ele ficou um pouco duvidoso, ele emite uma opinião, mas deixa aberto para discussões. Então, essa religião, não estou criticando as outras, estou falando do Espiritismo, essa é uma religião que propõe o diálogo, que propõe a conversa. Não existe imposição, existe diálogo. E que a gente preste atenção mais na essência do que nessas cascas. Senão a gente se perde nas cascas. Você morre quando chega do outro lado e fala, meu amigo, você ficou preocupado com a capa do livro. Você não leu o que tinha, você achou lindo o livro, guardou e não usou. Então, que a gente se utilize dessas religiões, porque o que o Caibá fala é o exame das religiões. Eu acho que esse seria um bom exame. Eu não sei o que o Luiz e o Alan teriam a complementar aí. Você estava falando, eu estava lembrando dessas casas assim que as pessoas têm uma Bíblia, quanto maior, melhor, né? E aí mantém ela num altar assim, aberta, mas não lê, né? E o Alan estava falando da religião nas escolas, né? Eu implantaria por decreto, não religião, mas o Sermão do Monte. Nossa, bonito. Vamos refletir sobre o Sermão do Monte, que é comum a todas as religiões, praticamente. Sem dúvida, é uma unanimidade, né, em todas as religiões, né? Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 2 minutos, acho que começamos bem esses dois blocos do Fonte Viva e do Parábolas do Caibá. E agora nós entramos no livro A Gênese, e a cada página que você lê, você se surpreende com a sequência pedagógica do Kardec. Ele aborda aqui a criação universal. Então, ele vai desenvolvendo o pensamento, ele vai colocando citações que nos deixam muito curiosos. Eu falei, eu vou aproveitar do Luiz e do Alan para fazer as perguntas que o Kardec deixa entrever e que pode suscitar alguma dúvida. Muito bem, então estamos nessa, do item 17 ao 19, do capítulo da Uranografia Geral, a criação universal. E eu começo assim, me dirigindo ao Luiz. Luiz, Kardec diz que, abre aspas, a matéria cósmica primitiva encerrava os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos. Então, a matéria cósmica primitiva tem um elemento vital. Eu pergunto ao Luiz, o que é esse elemento vital encontrado na matéria cósmica primitiva? A vida que hoje conhecemos na Terra, ela foi gerada a partir dessa matéria cósmica primitiva? Geraldo, quando eu li essa frase aí, eu pensei assim, isso aqui é a consagração do Big Bang. O Einstein foi muito feliz. Foi muito feliz, né? A partir daquele núcleo, se expandiram todos os mundos. Então, ali, eu acho assim que o Kardec é que não conheceu o Einstein. Mas eu acho que ele botaria um Big Bang aí nessa história. E você vê que ele falou isso, né, em 1850 e poucos, e coincide com que o Einstein falou. Não é desmentido. Mesmo sentido. Eu tenho uma imagem que eu tenho aquela palestra Pluralidade dos Mundos Habitados, que ela parte exatamente disso, daquela esfera do fluido cósmico universal que era contido se expandiu e, em questão de segundos, formou uma série de plasmas, né? E aí tudo, até a formação dos mundos depois de 15 bilhões de anos. Então, tudo partiu dali. E os mundos que se formam novamente, depois de morrer, eles partem sempre desse mesmo formato. Condensa e depois forma novos mundos, mas parte do rarefeito para solidificação e depois, então, para a morte. E o sistema é exatamente uma repetição. Constrói, amadurece e falece. Realmente é isso mesmo. E eles coincidem, apesar da diferença de idade. E eu concordo plenamente com essa imagem, né? E tanto é assim que o Einstein soltou isso, e até hoje, né, a ciência está tentando mudar. Mas cada vez que ela agride isso, ela cada vez consolida mais essa hipótese. E você vê que não para de se expandir, né? Até hoje é discussão na ciência, mas o universo se expande. Quer dizer, consolida mais essa ideia do ponto comum, ponto inicial. Ô Luiz, nessa matéria cósmica primitiva, ele fala que tem um elemento vital, quer dizer, um elemento de vida. Outra coisa importantíssima que tem nessa frase, que o fluido vital está contido nessa matéria cósmica universal. E isso aí é uma resposta para a geração espontânea. Quando o meio externo está se consolidando para a formação da vida, ele se combina com esse fluido cósmico universal que está presente. Em todo instante ele está presente. É um oceano fluídico. Então, em cada ponto do universo onde isso aí se formula e adquire esses ingredientes para a formação da vida, um fluido cósmico universal ali presente, ele aure nesse elemento. É muito bonita essa frase. Ô Luiz, cientificamente, a geração espontânea ela foi colocada de lado. Desde Louis Pasteur, foi colocada de lado. O que talvez... O éter também foi colocado de lado e voltou várias vezes. E o que eu acho é que talvez precisaria uma nova reinterpretação, uma nova revisão. Porque hoje a ciência ela abjura a geração espontânea. É uma coisa que você falar, entendeu? Mas você veja o seguinte, que a ciência abjura muita coisa e depois volta de novo ao mesmo ponto, porque ela amplia a sua concepção, ela amplia a sua compreensão do todo. A ciência está abjurando o que ela não está entendendo. E a ciência não tem elemento espiritual nenhum nas suas trincheiras. A partir do momento que ela se depara de que a matéria se comporta como partícula e como onda, ela já vai começar a pensar de novo. Entende? Porque É interessante o que você falou. Aquilo que eu acabei de dizer, assim, talvez alguém mais iluminado rever esse conceito, porque eu acho que foi colocado de uma maneira, e da maneira como foi colocado, foi provado o contrário. Mas eu acho que ele foi mal colocado no começo e precisaria agora de um diálogo a mais, né? Vamos refletir. No grão de café não está o café? Sim. Sim. O grão de café é torrado, é processado, depois passado no coador. Quando você bota na boca, é o café. É o mesmo grão de café, transformado. Entendeu? Não, então é. E a ciência vai entender também, fica tranquilo. O tempo vai se encarregar. Eu não sei se o Alan quer falar alguma coisa, Alan. Eu acho que, assim, esse é um assunto tão longínquo ainda para o entendimento humano. A gente tem coisa muito mais importante na frente para assimilar. Porque isso vai ser uma consequência natural da evolução do estudo. Né? Você veja só, a ciência ela vem a cada momento encontrando partículas menores dentro do átomo. A cada passo ela vai chegando a um ponto, a um ponto, a um ponto, a um ponto. Vai chegar uma hora que ela vai falar assim, bom, esse negócio, pode ser que ela não chame de fluido cósmico universal. Dá outro nome. É partícula de Deus. Não, mas pode ser que ela chame de outro nome ainda. Pode ser que ela fale assim, essa é a partícula do Luiz, porque é o Luiz que descobriu, entendeu? Vai ser alguma coisa assim bem particular, né? Mas não tem problema. A hora que isso acontecer, a ciência naturalmente vai chegar à conclusão que nós, espíritas, já chegamos há bastante tempo. Mas é natural, cada coisa na sua hora, né? Então, que hora que vai ser entendido isso pela ciência? Ah, não faço a menor ideia. Tem tanta coisa até mais importante que a ciência não acredita, não se dispõe a entender, não quer também quebrar seus paradigmas, fica presa de uma forma assim egoísta, né? Nós estávamos falando no inflexível, no né? Inflexível. O hipnotismo. Né? O hipnotismo. Não só isso, né? Nós não estávamos falando ali que quem serve prossegue? Prossegue. Então, quando ciência se dedicar a servir e não a ser servido, né? Porque a grande parte, lógico, tem exceção em tudo, pelo amor de Deus aqui, mas a grande parte dos cientistas está acostumada a ser servido, né? Não, porque ele é o doutor, fulano de tal, conhecedor de não sei o quê, bibibibi. Então, sempre com muita vaidade, né? É um mundo de muita vaidade. Quando você vai no mundo acadêmico, rapaz do céu, é uma vaidade de vaidade, rapaz. É impressionante como... Não é uma vaidade, é uma necessidade de ser colocado em evidência. O Alan lembrou muito bem, Geraldo. Não. Quem serve, prossegue. Quem é que serviu no mundo da ciência? Pasteur serviu. Sim, né? Certeza. Oswaldo Cruz, por exemplo. Também. Oswaldo Cruz serviu. Então, esses que serviram, quer dizer, eles deram de bandeja e dizem assim, vai digerindo aí enquanto eu vou prosseguindo na explicação. E demonstraram, entendeu? Eles demonstraram porque eles prosseguiram. Imagina se eles tivessem, desculpa, não está aqui, mas quem falou e recuasse, puxasse o carro, aquela descoberta ia aparecer somente depois de séculos. Muito bem. E indo adiante, Alan, agora eu me dirijo a você. E aqui eu procuro ter, ao ler esse texto do Kardec, ter a visão do aprendiz. E eu fico olhando o que ele escreveu para poder perguntar. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte. A matéria cósmica primitiva que o Kardec cita tanto, ela pode ser vista pelo olhar humano? Ela pode ser detectada por alguma tecnologia? O que faz essa matéria primitiva ter o movimento da vida? Olha, Geraldo, é exatamente o que nós estamos falando aqui. A ciência ainda não chegou nessa matéria cósmica primitiva. Ou se chegou, não deu esse nome para ela, né? Ainda não tem recursos suficientes para detectar ela como matéria cósmica primitiva. Agora, se a gente partir do princípio que tudo na vida é composto por ela, então, logicamente, ela é detectável. Ela é detectável pela simples característica de existir. Né? Então, se tudo é formado por ela, tudo é ela. Agora, eu tenho que partir de um princípio que é isso. Se eu não partir desse princípio, eu não vou conseguir vê-la, eu não vou conseguir detectá-la, eu não vou conseguir percebê-la. Né? Então, o olhar humano detecta ela toda vez. A tecnologia é aquilo que nós acabamos de falar. O cientista não está cada vez chegando numa partícula menor, né? não tá cada vez mais os equipamentos, os instrumentos não estão chegando cada vez mais em partículas reduzidas, né? Uma hora pode ser que chegue numa partícula, fala, essa é a partícula indivisível, última partícula, não tem mais como dividir essa partícula, e essa é a partícula componente de toda a vida. Quando isso acontecer, daqui uns 3, 4 mil anos, né, talvez, né, a gente vai ter a certeza de que ela é isso aí. Né? Agora, vou perguntar outra vez, né? Para que detectá-la, né, se ela está em tudo? Né? É uma questão mais do materialista entender que a vida tem uma origem divina do que do espiritualista que tem convicção disso sem detecção através de um instrumento de verdade. Não sei se era essa a pergunta. Lembrando, Geraldo, lembrando só que quando nós achávamos que o átomo era a menor partícula, os espíritos afirmavam, longe está de que seja a menor partícula. Sim, né? Isso é verdade. O que eu acho, Alain, é que a ciência. Eu fiz essa pergunta assim, eu estava pensando, eu acho que a ciência já viu essa matéria pós-primitiva, mas ainda não, ela não entendeu de todo. Não, eu acho que não. Não viu. Eu acho Não que viu. não. Eu acho que essa Ela está buscando. Essa partícula ainda é muito. É uma partícula divina. Ela ainda não. Nós não temos ainda recurso para chegar nela. Eu acho. Eu acho que não. E a gente não consegue entender ainda como esse movimento gera vida, né? Sim. O Geraldo é que nem um café. Jogou a água, virou café. Tem que ser água fervendo. Tem que ser água. É um assunto assim desafiador para a gente pensar, né? Sem dúvida. Dando sequência aqui, Luiz, o Kardec fala, ele coloca a seguinte frase. Essa massa etérea mais ou menos densa que permeia os espaços, fecha aspas. Aí eu falo, Luiz, essa massa etérea, ela é também a geratriz dos mundos e das constelações? Ela é um estágio. Ela é um estágio. Ela vai se transformando. É aquilo que nós falamos, matéria cósmica, né? Poeira cósmica. Então, esses elementos que intermediam os mundos, eles, num determinado ponto, eles se aglomeram. É aquilo que nós conhecemos como as nebulosas, né? Entendi, entendi. Então, a partir desse movimento, elas vão com movimentos, com forças, elas vão se aglutinando, vão se aglomerando, até que num determinado momento começa a formação dos mundos, que são os sóis, que são os sistemas. E isso aí, se você for ver em escala, que é o mesmo sistema, foi de onde saiu o Big Bang. É daquele plasma que explodiu, se formaram os mundos. Tem uma figura astronômica muito bonita, que ela mostra toda essa sequência, né, onde se formam as partículas, onde se formam os átomos, e aí depois onde se formam as nebulosas, onde se formam os sóis. Se Essa você massa. for lá no, se você colocar lá na, no Google, Vademecum, pluralidade dos mundos habitados, você vai encontrar essa imagem que eu estou te falando. Essa massa etérea aí, né? Alan, nessa massa etérea que o Luiz descreveu e explicou, residem as forças universais, na sua essência, existem as forças universais, porque o Kardec cita isso. E quais seriam essas forças? O que Deus Deixa eu achar uma figura de linguagem aqui. O que é capaz Deus de criar com esta matéria cósmica universal? Tudo que existe. Quais forças existem nesta matéria cósmica? Toda a força que existe. Então, toda a capacidade da matéria de criação está nela. Agora, para ela ser potencializada e ser transformada e modificada, é necessário a parte espiritual também. Então, no começo era Deus, Deus usa matéria e espírito para tudo criar. Então, a força, a matéria, ela é plasma, vamos falar assim, vamos usar esse termo, ela pode se tomar qualquer forma. Ela é um material. É um material, mas é um material que tem todas as potências conhecidas pelo homem, tudo. Em potencial, ela tudo tem. O uso dessa potência, desse material, depende da evolução do espírito que atua naquela matéria. Então, nós podemos acessar todas as potências existentes do mundo, mas para isso precisamos capacitar o nosso espírito para isso acessar. Tanto é que Jesus fala, como é que ele fala? Vós podeis tudo, né? Como é que ele fala? Tudo que eu faço, você pode fazer. Fazer e muito mais. Mais ou menos isso. E muito mais. Então, assim, não é que Jesus ele era ele é um ser mais evoluído que a gente no seguinte sentido. Ele tem mais espiritualidade para acessar a matéria e, por isso, ela em potencial está ali. Quando nós tivermos a espiritualidade do nível de Jesus, nós podemos fazer tudo que ele faz. E quando nós tivermos a espiritualidade maior do que Jesus, a gente faz mais. Entre aspas, manipular a matéria, né? Manipular. Geraldo. Geraldo. Pelo pensamento. Diga. O Einstein, não fomos feitos dentro do fluido cósmico universal? Sim. Eu fiz um vademécum. O Einstein fez a lei da relatividade. É tudo capacidade daquele que se transformou no fluido cósmico universal. E eu escrevo essas forças que o Alan estava se mencionando, quando vão se formando os mundos, começa uma força de rotação, e aí começa a força centrífuga e a centrípeta, que não haviam, mas com a rotação começou a surgir. Está ali, latente. E eu fico imaginando, tudo que eu li, tudo que vocês estão falando, né? A gente fica imaginando esse fluido cósmico universal, a energia vital, que o universo ela é tomada por essa energia vital, por essa massa etérea em diversas formulações que nós desconhecemos. E eu fico imaginando, eu pergunto ao Luiz, você como espírito encarnado, como você imagina que seja a interação de um ser encarnado com esse fluido vital, com essa energia universal? Como que funciona na prática essa interação entre o espírito encarnado e essa massa etérea vital? Isso aí se manifesta em nós em termos de doença. Quando nós estamos contra, né? Quando nós estamos com vibrações contrárias à vibração de amor, à vibração de harmonia, nós estamos subtraindo do ar, né? Essas matérias mais deletérias. Quando nós entramos nessa faixa de amor, de bondade, de harmonia, nós estamos subtraindo do ar, né, da atmosfera, esse fluido mais puro. Então, nós vamos refletindo em nós. Você vê o Chico. Quando você olhava para o Chico, ele exteriorizava coisa pura, coisa boa, né? É uma coisa que a gente não sabe explicar. Você pegava um soldado daquele de quase 2 metros de altura, ele chegava perto do Chico, beijava a mão do Chico. Entendeu? Quer dizer, então é isso que a gente chama atmosfera fluídica. Nós, pela nossa vibração, pela nossa sintonia do pensamento, nós aurimos em torno de nós essa atmosfera fluídica mais pura, mais... mais pura mesmo, né? E aí nós refletimos isso, nós externamos isso. Esse mecanismo de interação é contínuo. Cada um contínuo, permanente. Cada um no seu degrau. Cada um no seu quadrado. como o seu quadrado, né? É, então, e é de acordo com uma coisa natural, que é a vibração. Não adianta eu rezar para unir isso do universo. É vibração. Não sei se você lembra, o mentor espiritual ia conduzindo o André Luiz e eles iam passando por uma zona umbralina. E aí o brilho do perispírito dele estava chamando muita atenção. É do aí ele fala assim, isso aí ele diz assim, vamos densificar o nosso perispírito. Perfeitamente. Então, provavelmente, é uma técnica que ele tem e nós não temos, né? Que ele disfarçava. Né? Então, não sabemos que técnica é essa, mas ele tinha essa possibilidade, ele tinha essa capacidade de se camuflar para passar nas trevas. Era o Gúbio. É isso. Agora, Alan, eu já estudei bastante a fisiologia da fecundação. E eu imagino que vocês tenham lido também alguma coisa. A ciência cada vez mais explica mais esse fenômeno do momento da fecundação com recursos científicos maravilhosos. Mas não consegue explicar tudo. Explica muita coisa. Realmente, quando você lê a fisiologia da fecundação, você fica impressionado. Parece um filme de ficção científica. Mas não explica tudo. Então, eu faço essa colocação para fazer a pergunta que eu faço a você. Esse princípio vital que está no fluido cósmico universal, ela é a força geratriz de vida em seus primórdios no útero materno? Acho que não. Tá, eu vou falar assim, acho que não. Concordo com o Alan. A matéria cósmica primitiva ela já foi utilizada lá em algum momento na formação do corpo fisiológico. Esse corpo fisiológico gera o corpo perispiritual, que é do mesmo elemento, tanto o corpo físico quanto como corpo perispiritual, de forma mais quintessenciada, mas é feito do mesmo princípio material. Tá? A força geratriz da vida, que é a criação do homem, ali do ser humano, né, na fecundação, ela é uma manipulação desta matéria já criada lá atrás. Não é uma matéria... Ela está no gaveta. Ela está lá. Aí eu preciso criar um corpo, então eu vou... Não precisa, na realidade, disso. É o corpo perispiritual que vai dando forma fisiológica a essa matéria no corpo da mãe. Então, o espírito ele reencarna no corpo da mãe. Há um trabalho mediúnico entre mãe e criança. O 9 meses ali, em média, né? Eles vão manipulando através de, acredito eu, vou dar esse nome, engenheiros espirituais vão ajudando a manipulação, a duplicação das células, a formação, a especialização de cada célula, uma célula ser hepática, outra ser sanguínea, outra ser nervosa e etc, etc e tal. Elas vão se especializando, mas o princípio delas é o mesmo. O que você quis dizer é que o princípio vital já formou o corpo. E a própria fisiologia do corpo vai gerar esse novo corpo. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, que essa matéria inicial ela já foi manipulada para ser usada na formação de um corpo. Então, ela não vem originalmente da essência lá de Deus. Ah, entendi. Ela já teve uma manipulação. Ah, entendi. Tá? Isso aí seria geração espontânea, Geraldo. E hoje não existe isso. Assim, não é que não existe. Nós não temos notícia disso. Porque ela está no estágio mais avançado. Porque quando a gente estuda a fisiologia, Alan, você vê o espermatozoide perfurando o óvulo. É a coisa mais linda do mundo. É impressionante o que acontece depois. As reações químicas, bioquímicas, tudo que acontece no espaço de minutos. Olha, Como que chama a presidente da AME que faleceu agora há pouco tempo aí? Oh, meu Deus do céu. Marlene Nobre. A Marlene Nobre, ela fala assim, ó. Para uma célula se especializar, precisa dela a ação de mais de 2.000 enzimas. Para o homem reunir 1.000 dessas enzimas para poder modificar uma célula, é estatisticamente impossível hoje. Então, a pergunta dela é quem reúne 2.000 enzimas para ir especializando as células? Aí, eu, junto com esse conhecimento dela, falaria que na encarnação, na reencarnação, a força diretora dessa criação é o perispírito. Então, é o perispírito que faz uma ponte entre a matéria e o espírito. Olha só que interessante. É, a gente não fala que Deus, no começo, usa matéria e espírito para tudo criar? Sim, sim. Qual é o dos nossos corpos que consegue falar com as duas? O perispírito. O perispírito fala com a matéria e com o espírito. Então, por isso, Zalmino Zimmermann fala que o estudo e o conhecimento do perispírito é essencial para a gente entender tudo isso. Quando a gente conseguir entender as propriedades e capacidades desse perispírito, é ele que gera a vida, é ele que duplica a célula, é ele que potencializa cada enzima para fazer com que aquela célula se especialize. É, o perispírito é o maestro da formação do corpo físico. Ele vai organizando através de uma programação que foi feita nele no plano espiritual. Então, você prepara o corpo que você vai receber no plano espiritual e aquilo, como uma memória, fica gravado no perispírito. A mulher, a mãe e o pai dão a matéria necessária para esse perispírito agir, duplicar, formar o corpo físico que vai gerar, que vai nascer. Não é a célula se especializando, é a célula sendo especializada dentro de um modelo previamente desenhado no plano espiritual. Então, até o modelo organizador biológico, quem que fala isso? Hernani Guimarães Andrade, ele usa esse termo, ele é meio combatido no estudo do perispírito. Sim. Mas ele não foi de todo ruim. É que o perispírito, é como, quando ele fala modelo organizador biológico, é como se fosse uma forma. Então, talvez aí esteja o erro, porque não é assim. Ele é não só o modelo, como o maestro na organização da biologia do corpo que vai nascer. Eu acho que esse fenômeno da fecundação é um dos mais belos e mais complexos que eu já estudei. Parece simples, mas não é. É extremamente complexo. É maravilhoso. Isso é maravilhoso. Bom, dando sequência, Alan. Ah, não, já falei para o... Agora é o Luiz. Ô, Luiz, com tudo isso que nós falamos, tem alguma relação dessa energia vital com a mediunidade de cura? Sim. Como que acontece isso? É uma transferência. É uma transferência. Tá? Então, tem tanto assim que tem médiuns de curas. Tem médiuns que eles têm essa energia em abundância. Tá? Por exemplo, chega uma pessoa doente, vai passar pelo médium lá. Essa pessoa tem méritos adquiridos. O médium faz um trabalho uma vez, duas, três, quatro, não sei quantas vezes, e aquela patologia, se não toda, mas pelo menos parcialmente, ela é resolvida. Como que isso se processa? Essa é a dúvida. Isso aí está no Evangelho. Você lembra da mulher hemorroísa? Sim. Jesus nem a viu. Ela só botou a mão na veste. É todo um processo. Jesus emitiu. Ela chupou. Ela absorveu. Né? Ela exerceu um esforço de absorção. Então, Jesus sentiu sair de si virtude. Ele fala nisso. Então, ele sentiu que saiu dele, que ele exauriu uma virtude em função dessa ligação da mulher pela sua fé com as suas vestes. Mas quem então, você... que dá essa energia? O possuidor dela. Jesus era portador dessa energia. Mas no caso do médium curativo? O médium está justamente envolvido no seu corpo, foi na formação. Isso é uma virtude que ele recebeu, é um dom. Então, ele foi carregado, vamos dizer assim, uma linguagem bem, bem, bem popular, ele foi carregado com esse fluido. Ele tem esse fluido em abundância para dar. Então, esse fluido pertence ao médium. Pertence ao médico, é orgânico. Aí ele coloca as mãos e acontece alguma coisa. Ele doa... Ele faz a transfusão fluídica. Quer dizer, o que ele doa é fluido. Fluido carregado dessa energia que pertence ao corpo. Deu para? Não, eu entendi. Eu estou pensando o fenômeno acontecendo. A passagem da mulher hemorroísa é muito interessante, porque ela esclarece isso de forma clara. Jesus fala, quem me tocou, né? Isso, você vê, Jesus não exerceu a possibilidade de dar ou não dar. Ele tinha. E ela roubou dele. Ela pegou porque ela aspirou por um elemento que ela tinha, que é a fé. E esse mecanismo no médium é consciente ou inconsciente? Inconsciente. Inconsciente. O inconsciente. Médium, ele coloca as mãos e ele não sabe que isso vai acontecer. Não sabe. Tanto assim que esse médium, por exemplo, sobre o aspecto moral, vamos falar do João de Deus. Sim. O João de Deus, mesmo enquanto ele fez esses absurdos todos aí, ele curou muita gente. Sim, é verdade. Entendeu? Então, independe do aspecto moral. Tanto assim, Jesus não teve consciência que estava doando. Ele percebeu. Mas ele não falou assim, pode levar que eu dou. Interessante isso, né? Então, por exemplo, você está ao lado de um médium e você faz uma prece, pode acontecer uma mudança nessa situação? De um médium, de uma planta, de qualquer elemento que possua isso que você precisa. Que coisa, né? Fantástico, né? Muito bem, dando sequência, Allan. Diz Allan Kardec no item 18, abre aspas, as moléculas do mineral têm certa soma dessa vida. Agrupam-se conforme o organismo, fecha aspas. Essa é a frase do Kardec. A minha pergunta, cada reino de vida da natureza tem valores específicos dessa, abre aspas, soma de vida? Quer dizer, cada reino tem uma quantidade de vida? É isso que eu entendi ou não? Não. Quando a gente vai... Vamos voltar aqui ao item 18, né? Que essa sua citação aqui ao item 18, ele fala assim, ó. Olha que interessante essa frase. Essa frase, para mim, é muito importante. Ele fala, esse fluido penetra os corpos como um oceano imenso. Ou seja, nós estamos mergulhados nesse fluido. Em um oceano imenso. Então, nós estamos dentro do fluido cósmico. Nós estamos aqui. Nós somos não só frutos desse fluido, como estamos mergulhados no fluido, tá? É nele que reside o princípio vital que dá origem à vida dos seres e a perpetua em cada globo, conforme a condição deste, ou seja, Está tudo naquele fluido. Mas cada globo pode um tipo de vida, um nível daquela vida. Não dá para todas as vidas. Por isso que tem ali nele mesmo inserido a capacidade evolutiva. Ou seja, a cada nível novo que a humanidade chega, a cada globo mais evoluído, naquele mesmo fluido, que ele é universal, eu crio, eu não, Deus cria através da ação naquele fluido, que ele é potencial de tudo que pode ter no mundo. É, conforme a condição deste globo. Então, princípio que, em estado latente, então está tudo nele, se conserva adormecido. Olha, agora é a parte importante. Então, veja, o princípio latente está adormecido nesse fluido, onde a voz de um ser não o chama. Ou seja, este princípio latente está ali até um ser se capacitar, se gabaritar para chamar e trazer ao mundo a luz desse novo princípio. Essa é a ação de um gênio. O gênio, ele consegue chamar porque ele se capacita para acessar níveis mais profundos desta energia universal latente nesse princípio. Então, o que a gente chama de genial é porque muitas vezes, no óbvio, ele tirou algo que a gente nunca conseguiu perceber antes. Mas ele conseguiu, através de uma evolução íntima, interna, uma espiritualização mais elevada, seja por que caminho for, atingir essa condição latente desse princípio que está ali, mas esperando nós irmos em direção a ela. Ela está ali. Quer acessar? Se capacita. Está ali. É toda a informação necessária para tudo está ali. Mas é um princípio que exige de nós alcançá-lo. Ele não vem por um presente de Deus. Ele vem por um esforço nosso. Porque por presente de Deus, ela já está lá. Ele já deu tudo para nós. Só que só a partir da capacitação, da possibilitação, não existe a palavra, mas do possibilitar de cada um de nós, é que nós vamos atingir essa ação. Então, cada um de nós, à medida que nós melhoramos, podemos acessar mais e mais profundamente os mais variados assuntos, de modo a alavancar a nossa evolução. Qualquer assunto, o que você imaginar. Se você se dedicar a fazer aquilo, é natural, às vezes, a gente perceber numa pessoa mais simples, é natural a gente perceber nessa pessoa mais simples, mas que ela faz uma atividade com muito esmero. Por exemplo, você pega um artífice do barro, né? Um artista do barro. Ele consegue tirar do barro, né? Como é que Michelangelo falava? Ele falava assim, que a escultura já estava na mármore. Sim, ele falava. A escultura já está lá. Eu só limpo a pedra. Mas exatamente. A escultura já está lá. Era isso que ele falava, não era isso? Ele falava que a escultura já estava viva lá. Já estava viva lá. Gente. Então, no fluido do cosmos universal, já tem tudo. Agora, eu, ser humano, tenho que me capacitar para tirar aquilo do fluido cósmico universal. Então, por exemplo, o Einstein, pela capacidade onde ele alcançou, ele conseguiu acessar mais. Como eu não sou o Einstein, eu acessei menos. Certo? Não. Depende em que área do conhecimento. Ele acessou mais naquela área do conhecimento. De física, né? De física. É. Que ele se especializou. Você é médico muito melhor do que ele. Com certeza. Ué. Eu não sabia nada de medicina. É. Então, assim, não dá para... Numa encarnação, a gente acessar todos os níveis do conhecimento daquilo. É impossível. Por isso, a reencarnação, mais uma vez, é prova disso. Né, Luiz? Você veja que tudo está linkado com o Evangelho. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo. Nossa, interessante. Tudo posso naquele que me fortalece. Por exemplo, Luiz, um espírito assim evoluído, o Dalai Lama... Ele é um espírito que ele tem uma espiritualidade tão tão destacada, ele tem umas frases tão bonitas, que com certeza ele acessa essa sabedoria divina e ele acaba expressando isso. Não, mas não só ele, Geraldo. Qualquer um, né? O músico, por exemplo, ele acessa composições em outro nível. Um artista das letras, ele acessa de outro nível. Um artista interpretativo, tudo aquilo que você se dedicar com esmero, você vai se capacitar a ponto de ser o melhor naquilo. Mas não porque você vai ser o melhor naquilo, é só porque você dedicou mais àquilo. Aí, naturalmente, aquilo chega. É uma consequência natural desse movimento. Um médium que trabalha a sua mediunidade, que se esforça, que se empenha, que estuda, que participa, é um médium que vai ter um desempenho melhor. Se ele também for nisso no amor. O amor, claro, com a boa vontade, né? O amor, com a vontade de servir. Por exemplo, aquele Uri Geller, que ele pegava uma colher e ele entortava, né? Ele sumiu, né? Desapareceu, né? Talvez ele não tenha ido, não tenha sabido utilizar aquilo com sentimento, com amor, não sei. Provar alguma coisa que aquilo era meio... fantasioso, não era místico. Tudo de verdade, era tudo meio... meio místico, né? É, tinha umas coisas meio esquisitas lá. Muito interessante. 10 horas e 46 minutos, estamos caminhando para a nossa última pergunta. Última já? Mas são assuntos tão intrigantes que dá vontade de continuar fazendo as perguntas, né? Mas é muito interessante esse acesso que se tem aos vários níveis, né? E cada um de nós está... Cada um de nós tem essa possibilidade. Não está capacitado, mas tem essa possibilidade. Isso aí. Tudo posso naquele que me fortalece. Se aquele que me fortalece, eu me linkar com ele e me tornar um exemplo, né? Tudo posso. Tudo. Você pode isso e muito mais. Realmente é interessantíssimo. Muito bem. Olha, só um assunto interessante. O Alan deu uma explicação aí sobre o mineral e você vê que a coisa linka em todos os níveis. Se você colocar do mineral para o gênio, é mais ou menos a mesma coisa. A coisa está ali latente. A partir do momento que você desenvolve os elementos para aquilo que se expresse, pronto, surgiu. É a questão da geração espontânea, Geraldo. Digo mais até, Luiz. Se todo adolescente, todo jovem tivesse a amplitude de entender isso, que ele pode qualquer coisa, ele pode tudo, é só ele se capacitar para isso. E o jovem não perdesse tanto tempo com... besteira, com distrações, né? Não com distrações, não fala besteira. Com distrações. com distrações. Nossa Senhora, tudo ele poderia... Não, tá certo. Como? Tudo a gente pode. Jesus fala. Vocês podem fazer tudo que eu faço e muito mais. Posso poder tudo. Você vê a importância da educação, né? Sim. Se a gente oferecesse uma educação que, em vez de ficar aí de bobeira, fornecesse elementos para que as pessoas desenvolvessem o seu potencial, né? Nossa Senhora. Isso que você está falando, Luiz, eu observei no livro Nosso Lar. Quando André Luiz desencarna, é como se ele nascesse de novo. E lá, ele começa um processo de educação. E num espaço de tempo muito menor, ele cresce muito mais do que o tempo que ele ficou na vida. Geraldo, eu vou te corrigir. É? Ele se intera de verdades que ele desconhecia. Porque depois ele vem ter que praticar para conseguir aurir isso. Na reencarnação... sim. Você acha que tudo aquilo que ele vivenciou no nosso lar, ele desconhecia? Aquilo que ele desconhecia, ele passou a conhecer. Passou a conhecer. Mas tudo aquilo que ele aprendeu lá, ele vai demonstrar na outra reencarnação que ele tiver. Sim, mas eu acho que o que eu quis destacar é assim. Lá... como existe um modelo de educação e de troca maior, esse você fato aconteceu no menos tempo. Sim. Enquanto, se você não dá essa educação ao seu filho, ele não tem esse modelo. Aí a coisa pode se perder. Como lá sim, totalmente organizado, eu achei que ele, né? Mas eu entendi perfeitamente. Muito bem. Dando sequência, Luiz, está escrito no item 18 que a matéria cósmica primitiva era revestida não só das leis que asseguram a estabilidade dos mundos, mas ainda do princípio vital universal. Quer dizer, leis que asseguram a estabilidade dos mundos. Que leis são essas que asseguram a estabilidade dos mundos? Seria a lei da gravitação? Isso aí. Uma delas. Respondi já. A lei da gravitação é uma delas. Uma delas. A força centrípeta, a força centrífuga, a gravitação universal, né? A força de atração, magnetismo. Então, todas essas forças que estão embutidas, né? No equilíbrio, na harmonia dos mundos. E não o Kardec... sei se você não, não, sei se você, não sei se você lembra, lá um pouco antes dessas lições aí, Kardec ele fala que, por exemplo, o som, a luz, estão embutidas nesses vários estágios desse fluido cósmico universal. Então, todas essas forças que garantem o equilíbrio do universo, ele já traz nesse fluido cósmico universal latente. Ele fala isso, ó. A matéria cósmica primitiva era revestida dessas leis que asseguram a estabilidade do mundo. Quer dizer, ela é revestida, está nela ali, né? Está embutido nela, ela vai eclodir no momento em que esses mundos foram formados com esse fluido cósmico universal. E você sabe que os físicos e os matemáticos até hoje estudam a gravitação e ainda é um grande mistério a gravitação. Vai ser por muito tempo, Geraldo. Ninguém sabe exatamente como funciona isso, né? Isso. Olha, a vantagem de um físico, de um cientista, ter a noção do espiritismo, é porque num momento prático ele vai se deparar com uma encruzilhada. Sim. Se ele tiver conhecimento do imaterial, ele vai... Ah, então é isso. Entende? Aí vai facilitar a vida dele. E ele poderia praticar a prece também, né? Sem contar com a prece nela. Nossa senhora, aí era covardia. Luiz, você acha que o Einstein seria diferente se ele fosse espírita? Eu acho que o Einstein era mais do que espírita. Eu também acho. Os conceitos que ele emite, Geraldo, é fora de série. O Einstein era de uma humildade, uma coisa fantástica. Sim, e embora ele seja o maior, esses cientistas ainda não aprenderam. Ele era o mundo acadêmico devia de se espelhar no Einstein. Ele era muito melhor. Ele só chegou onde ele chegou porque ele tinha muita competência. E eles não conseguem derrubar essa competência dele. Diga, Alan, o que você ia falar? Não, eu ia falar que ele é melhor do que muito espírita praticante. Eu tenho um amigo que ele é engenheiro e ele fala que quando ele estudou essas física, matemática, né? E ele fala que existem algumas pessoas que tentam contestar o Einstein, né? Mas ele brinca e fala assim, de bobo, o Einstein não tinha nada. Mas muito bem. O tempo, né? O tempo vai... O tempo... É assim, e é importante que o cientista conteste. Não é ruim. É importante que, através dessa contestação, é que ele vai, muitas vezes, chegando mais perto da convicção de que ele estava certo. É assim, é natural isso aí. E o Luiz duvidava do espiritismo e hoje ele é espírita. É assim. Olha que Excelente. Alan, Alan, como última pergunta, essa pergunta eu achei assim, eu espero que a resposta seja maravilhosa. Muita gente tem uma ideia... Para que você já pôs pressão demais. Muita gente tem uma ideia de Deus como se Deus fosse um homem, uma visão antropomórfica, com dois braços, perna, sentada num trono, você vai para a direita, você vai para a esquerda, eu vou te condenar, eu vou te absolver. Tem essa imagem. Aí Kardec escreve assim, sendo as operações da natureza a expressão da vontade divina, Deus sempre tem criado, cria sem cessar e criará sempre. Eu vou dar um destaque assim, que a natureza é a expressão da vontade divina. Eu pergunto a você, Alan, o que é a vontade divina? Como que ela se manifesta no universo? Sei lá. Como que eu vou saber a vontade de Deus, cara? Você está de sacanagem. Eu mal consigo entender a vontade de Jesus. Eu vou saber lá qual que é a vontade de Deus? É muito difícil, né? O que eu falaria assim é assim, ó. Eu, Alan, olho para isso e penso assim, Deus é amor. Sim. Deus nos criou para nos amarmos, né? Então, se Deus é amor e nós somos frutos desse amor e nós estamos mergulhados no amor de Deus, eu imagino que a vontade de Deus é que a gente se ame, né? Jesus, que era um intérprete de Deus mais próximo do que a gente, né? Estava já no nível evolutivo, estava, não está, no nível evolutivo acima de nós, o que, que ele fala? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, está aí o que eu acredito que seja a vontade de Deus. Amar a Deus no sentido de estarmos circunscritos em Deus, nós estamos inseridos nesse Deus, né? Deus... Como um todo universal, né? Então, se tudo é Deus, por exemplo, em alguns momentos da vida que nós fizemos uma coisa certa, porque em muitos a gente não faz a coisa certa, né? Em muitos momentos que nós fizemos a coisa certa, a gente até fala, nossa, mas é covardia, as coisas vão encaixando de uma forma assim tão surpreendente que você... Eu falo assim, mas nossa senhora, mas o que é isso? Tá dando tudo tão certo? Tá chegando as pessoas de uma forma tão... tão assim, encaixadinho, né? Você fala assim, mas por que isso? Né? Aí vem a nossa fé em acreditar em Deus e por Deus vivermos o amor pleno, servindo ao próximo, para fazer um fechamento com o primeiro texto, né? Servindo ao nosso semelhante de forma plena. Já as empresas que sempre se avançam para poder ter mais lucro, eles já inverteram a pirâmide administrativa. O de cima, na realidade, hoje ele está embaixo, servindo aquele que está sucedendo. E assim sucessivamente. Quanto mais eu servir, mais próximo de Deus eu estou, porque Deus é amor. Então, se eu conseguir realmente, de verdade, de fato, entender que Deus é a fonte de tudo, que Deus é amor e que eu estou inserido em Deus e que eu sou a manifestação divina na vida, eu não faria algo pequeno que fosse para macular essa minha origem. Eu teria vergonha de macular a minha origem divina. Eu teria que ter orgulho no sentido... positivo, do orgulho, de querer honra, né? De querer exercer a vida de Deus, a vida que Deus deseja para nós, que é uma vida de amor, de um amor pleno, um amor que irradia para todos os lados, um amor incondicional. Quando a gente conseguir vivenciar a vida desse jeito, aí eu posso falar para você, pelo menos eu acredito que nós estaremos fazendo a vontade de Deus. E se não for essa vontade de Deus, pelo menos vou chegar para ele e falar assim, cara, mas pelo menos eu fui o melhor que eu pude. Você não me deu uma dica melhor. A dica que eu tinha era viver com amor. Eu vivi com amor. Se isso está errado, então aí eu vou ter que questionar todas as minhas ideias do que é divino. Porque a minha ideia do que é divino é amor. Então, se Deus, para mim, é amor. É só isso. Então, tudo que eu fizer dentro desse contexto do amor, eu estou na vontade de Deus. Era isso, Geraldo. Eu acho que eu poderia dizer que você está tendo uma clareza muito grande da vontade divina. Você está sabendo interpretar e ver de uma maneira muito interessante. E que essa sua interpretação seja a nossa interpretação também, seja a nossa visão também. Eu achei que a sua resposta foi melhor do que a pergunta. A pergunta que estimulou a resposta, vamos lembrar disso. Diga, Luiz. Eu estou achando que o Alan está chegando naquele ponto. Quanto mais se eleva, mais se qualifica. Sim, mais portador das verdades. Geraldo, nós temos que buscar aquilo que Paulo falou. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Isso é fantástico. Eu acho que esse é o fechamento do programa, né? Não sou eu mais quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Bom, 11 horas e um minuto, conversamos um pouquinho. Espero que a gente tenha conseguido alcançar todos esses corações que nos ouvem. E você, Luiz, suas últimas palavras, meu amigo. Amanhã eu estarei numa palestra presencial ali em Santa Terezinha, no Luz e Verdade. Muito bom, muito obrigado, Luiz. Alan, últimas palavras. Olha, estamos aos poucos voltando a esse presencial que tanta saudade nos faz, né? Sim, sim. Logo a gente volta para o estúdio presencial também, né? Sim. Se Deus quiser. Logo nós estaremos juntos, tocando. Juntos nós estamos, né? Em pensamento, né? Sim, sim. Mas nós vamos poder estar dando um abraço, podendo estar mais próximo, né? Um abraço a todos que nos ouviram hoje e até a próxima semana, se Deus quiser. Foi muito bom ter vocês nessa companhia, nessa manhã muito agradável. E é dessa maneira que a gente agradece a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem.